Introdução Workshop número 489. Parte branca e colorida dos olhos. O segredo é a semente do amor. Crie o tempo. China vai trazer a tecnologia à tona. A parte de ensinamento deste workshop foi mais focada na elevação da alma e em uma compreensão mais profunda de como os olhos funcionam nesse aspecto. Os olhos não são apenas algo pelo qual olhamos e vemos o mundo. Eles têm muitas funções. O Sr. Cash nos perguntou por que a parte colorida dos olhos é um círculo. Isso é interessante porque o globo ocular em si é na verdade redondo, mas parece oval visto de fora. Se você olhar para um ovo, ele também é oval e a gema dentro dele é redonda. E a Terra faz uma órbita oval em torno do Sol, mas ela mesma é redonda. Deve haver algum tipo de relação aqui. Ele também disse que o olho tem o formato de um plasma e que a parte interna colorida absorve os campos. O olho é composto de duas partes. A parte branca é para a alma do homem e a parte colorida é para a fisicalidade. E a parte branca é muito mais importante do que imaginamos. A alma faz muitas coisas através da parte branca. Por exemplo, transmuta e transporta e mantém aberta a linha de comunicação com a alma. Quando sonhamos, saímos pela parte branca e quando nos lembramos do sonho, é porque a parte colorida absorveu determinadas forças de campo e é também por isso que vemos as coisas visualmente em nosso sonho. Os olhos também carregam a linha da emoção e a cor dos olhos determina a cor do cabelo e da pele. As diferentes cores dos olhos criam mentalidades diferentes entre as raças de pessoas. Também é responsável pelo comportamento cultural. Se você mudar ligeiramente o tom da cor, você terá uma emoção diferente. Mesmo que você seja cego, isso não afeta a alma. Os olhos realizam várias operações. De fato, cada parte do corpo tem um propósito, até mesmo o menor fio de cabelo da cabeça. É preciso apenas que obtenhamos o conhecimento disso. Quando uma pessoa morre, às vezes a parte colorida dos olhos se volta para cima para deixar a alma sair. Nós mesmos podemos fazer esse exercício quando, por exemplo, fazemos a intenção juntos. Podemos tentar virar os olhos para cima e sentir a alma se expandindo e envolvendo todo o corpo. O propósito de levar a alma é trazer a iluminação ou a compreensão de nossa verdadeira natureza e de que somos parte do Criador. Ao responder uma pergunta sobre isso, o Sr. Cash disse: não se trata de subir e descer como um elevador, onde você chega a diferentes andares. Trata-se de adquirir entendimento e conhecimento. Isso é o mesmo que ele chamou de abrir a segunda visão. O Sr. Cash apresentou isso na sessão de voo para elevar a alma das crianças vítimas de abuso. Ele pediu que fechássemos o olho físico e abríssemos o olho da alma, e esse é o principal ensinamento do workshop de hoje. Se olharmos para tudo através do branco dos olhos ou pelo olho da alma, então não poderemos mentir. Mas quando estamos vivendo através da alma, mentir nem sequer entra em questão, porque toda energia muda e se torna leve, aberta e transparente. A alegria é tão presente em cada respiração que você só quer servir aos outros para que eles também possam sentir isso. Hoje não só recebemos essa dádiva de conhecimento sobre os olhos e a alma, mas também o segredo para receber as energias do universo. Esse padrão essencial nos foi ensinado há muito tempo quando o Sr. Cash explicou que quando comemos alimentos, não é pelo alimento em si, mas é pela semente de energia que o alimento carrega. Por exemplo, quando comemos uma banana, primeiro a transformamos em um gás e o que chamamos vitaminas são convertidas em plasma energético e atuam como uma semente para atrair os campos correspondentes do ambiente, que são adicionados assim à linfa e transportados para alimentar as células. Sabemos tudo isso por meio de ensinamentos prévios, mas o novo conhecimento ou segredo é que fazemos a mesma coisa para o Criador. Então criamos uma semente de amor para o Criador e é isso que atrai o amor dele para nós. Ou se quisermos encontrar a alma de nossa mãe, por exemplo, criamos uma semente de amor por ela, com todas as emoções que lembramos da presença dela e do amor dela por nós, e isso atrai a alma dela para nós. A beleza da vida no universo é a sua simplicidade. E uma alma sincera e inocente já sabe como fazer tudo isso. É a alma da fisicalidade que precisa aprender e se elevar. Então as duas almas trabalharão juntas como uma só. O Sr. Keshe revelou hoje que não há de fato duas menções, na verdade há apenas uma. A fisicalidade colabora com a alma ao mesmo tempo. Então acho que isso significa que elas já estão agindo como uma só. É apenas a ilusão da dualidade que faz com que pareçam duas. Alguns buscadores de conhecimento usaram seu tempo nas unidades de aprimoramento em linhas para ver Cristo. O Sr. Keshe disse: permitimos que você visse a alma de Cristo porque você foi humilde o suficiente para aceitá-lo como uma ordem superior de energia. Isso não significa que você se considerou inferior a ele. É muito importante entender os detalhes dessa afirmação, porque, como seres humanos, ficamos presos entre os dois extremos da arrogância e da baixa autoestima. Em vez disso, o entendimento científico disso é que devemos plantar a semente do amor pelo Cristo ou por quem quer que seja, e através dessa semente atraímos a energia dele para nós. É uma questão de nos conectarmos a esse campo de força e depois recebermos. Na verdade, é da mesma forma que estamos nos alimentando agora com a comida, só que não temos consciência de que estamos recebendo energia cósmica. E é dessa forma que transmutaremos nossas almas através do universo. Houve um outro truque aqui nessa mesma linha. Ao nos conectarmos com a alma das crianças que sofreram abuso e através da conexão delas com as outras crianças vítimas de abuso, conseguimos alcançar todas elas ao mesmo tempo. Da maneira como entendo, disponibilizamos os campos de nossa alma para todos aqueles que têm uma força de campo correspondente à das almas das crianças vítimas de abuso, ou qualquer que seja o caso. Mais uma vez, estamos aprendendo a ver a vida através da interação dos campos, e não apenas do estado material do nome e da forma. À medida que ele nos dá mais conhecimento, nosso poder se expande para podermos servir ainda mais. Durante o coronavírus, vimos esse fenômeno afetar os pulmões através da calcificação, bem como no coração, cérebro e outros locais. O Sr. Keshe explicou com muita clareza como quando os pacotes de energia à base de cálcio passaram pelo nariz, que em vez de descerem pela garganta até os pulmões, começaram a se acumular energeticamente no nosso osso do olfato, em uma cavidade de plasma entre os olhos, onde afetaram assim a capacidade de sentir cheiros. Para aqueles que perderam o olfato, o estado de energia se converteu em estado de matéria e fez com que o osso grudasse nas paredes da cavidade e as pessoas assim perderam o olfato. Em outros casos, como o da senhora do workshop de hoje, o osso ficou mais sensível, de modo que seu olfato aguçado estava criando problemas para ela. A parte bonita aqui é que entendemos o conhecimento de como isso funciona e não estamos sendo pressionados a acreditar em falsidades para vender remédios. Eu me pergunto se essa pessoa poderia se conectar emocionalmente com a alma da fisicalidade e a alma do homem e com o osso do olfato, e então reverter a interação do campo do cálcio através do poder do amor. Esse seria um ótimo experimento ser feito. O Sr. Keshe contou algumas de suas experiências pessoais neste planeta ao falar sobre o tempo, e que para a alma não há tempo, porque ela é a criadora do tempo. A alma do homem, através de seu desejo de existir, cria o tempo. A alma é o ponto zero de quando o nosso tempo começa. Portanto, há milhares de anos ele começou o seu tempo neste planeta. E mais tarde, quando a alma dele, do Sr. Keshe, se manifestou como profeta, como a alma dele controla seu próprio tempo, ele fez profecias para o futuro que ele mesmo cumprirá. Parte desse tempo ele passou como uma pedra, esperando para cumprir suas próprias profecias e estava observando o homem passar para lá e para cá. Será que isso significa que, como uma pedra, ele estava conscientemente observando como o homem estava se desenvolvendo e progredindo em seu entendimento? Então ele disse que sabia onde manifestar a alma da fisicalidade dentro de outra alma ou dentro da sua própria alma. Será que foi a alma da fisicalidade dele que se manifestou na alma de Moisés ou de Jesus? Temos a tendência de pensar que a alma da fisicalidade não é iluminada por causa da nossa situação atual como humanidade. Mas e se a alma da fisicalidade dele já estivesse iluminada? Então teria sido a alma da fisicalidade de Moisés o problema, e não a alma da fisicalidade da alma do Criador. É nesse ponto que precisamos aprender mais sobre as almas e não pensar que todas as almas são iguais. É claro que a essência delas é a mesma, mas o que elas manifestam através de suas ações na fisicalidade é diferente. E é isso que estamos tentando fazer agora, iluminar nossa própria alma da fisicalidade para que se una amorosamente à alma do homem. Só porque estamos tentando nos desapegar da fisicalidade não significa que não queiramos ter nada a ver com a fisicalidade. Pelo contrário, a fisicalidade é o lugar onde podemos sentir e expressar nosso amor pelo Criador. Não é isso que Mitra é? O amor do Criador na dimensão física? Somos criados a partir dos campos do Criador. É por isso que ele disse que você não é diferente do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e fiz Mitra para amar a dimensão da fisicalidade. Estamos fazendo esse trabalho para que possamos entrar e sair da fisicalidade como quisermos. Quando ficarmos entediados com o êxtase do vazio, então pegaremos outra fisicalidade para que possamos sentir e tocar o que amamos. Mas não para ficarmos presos ao que amamos. Infelizmente, não acho que a mente possa de fato entender isso. Isso é para a dimensão da alma. E todos nós temos que encontrar nossa própria alma e viver de acordo com isso. Então nenhum profeta ou sacerdote poderá abusar de nós. A alma resolve tudo de forma tão maravilhosa que não tem problemas. É a alma da fisicalidade que é iluminada e elevada para entender. Então, em que ponto estamos com a liberação da tecnologia da Fundação Cash para o público? Muito se falou hoje sobre a China, que tenho certeza, todos já devem ter adivinhado, que é o governo com a qual a Fundação Cash assinou os acordos. Teremos a vantagem de contar com a enorme estrutura deles para cuidar da comercialização dos produtos, que deve crescer para 30 mil nos próximos anos. Essa organização será maior do que a atual Amazon e alcançará todo o planeta. Isso é o que todos nós, buscadores de conhecimento, estávamos esperando. No entanto, isso ainda não foi divulgado publicamente, e o governo ficou encarregado de anunciar a colaboração com a Fundação Cash. Mas a pergunta para muitos de nós é: será que o nome da Fundação Cash será permitido para romper a proibição feita pelo rei pedófilo da Bélgica e pela Fox News? Ele disse que haverá um novo nome de marca nos produtos, mas não disse que a Fundação Cash se tornará um nome público. A questão é: a Fundação Cash continuará oculta do público? Temos que esperar para ver isso. Ele também deu a entender que eles permitirão que os ensinamentos continuem, e houve garantias de que os ensinamentos das quintas-feiras continuarão. No passado, a Fundação Cash sempre deteve 51% do controle de qualquer parceria, mas isso ainda não ficou claro. E quanto à Corporação Mark Ray? Quanta independência permanecerá com a Fundação Cash? Teremos que esperar e ver como as coisas se desenvolverão nos próximos anos. O mais importante é que a tecnologia comece a ser fabricada em grande escala para atingir todo o planeta. Apenas com o uso da tecnologia, a mudança ocorrerá. Foi falado mais sobre como a China está trabalhando em prol da paz mundial tanto na África quanto no Oriente Médio. Ela está usando seu poder econômico para influenciar as nações a seguirem um caminho pacífico em vez da política de armas dos americanos e israelenses para vender mais armas. Na recente reeleição do presidente turco, a China esteve fortemente envolvida nos bastidores, usando seu poder econômico para trazer a paz ao Oriente Médio. Vamos ver como os chineses, por meio do anúncio dos acordos assinados com a Fundação Cash, tirarão nossa organização da obscuridade e a colocarão sob os holofotes da paz, da mudança e da verdadeira exploração espacial, para ir aonde nenhum homem foi antes. Outros tópicos desse workshop: o tempo é relativo, O tempo começa com a alma do homem, não com o Big Bang. A visão física tem uma distância de 17 km até seu horizonte, enquanto o horizonte da alma é o universo e o únicos. Você nunca se perde viajando no espaço com a alma do homem e com a alma da fisicalidade, sempre pousa no lugar certo. Ao compreender a estrutura do olho, você entende todo o processo da criação e da morte. Todas as criaturas podem amputar seus membros através da alma da fisicalidade e fazê-los crescer novamente. Obrigado por nos ouvir. Índice rápido do workshop número 489. A história da Fundação Cash e seu trabalho está abrangendo uma estrutura cada vez maior de ciência, tecnologia e espaço. Vimos isso com as sessões mensais de encontro com o Criador e outras. Tivemos muito sucesso e muita compreensão no desenvolvimento de nossos sistemas e com o tempo que vocês compartilharam conosco. Chegamos a um ponto em que nossos médicos e cientistas estão lançando uma colaboração internacional com os diferentes centros de bem-estar. Estamos criando um novo tipo de sessão em que você se encontrará com a alma do Criador e com o bem-estar do próprio homem. Esse programa será diferente das sessões mensais anteriores, em que fazíamos apenas uma sessão em uma sexta-feira. Com as novas sessões que serão promovidas como um programa de bem-estar, qualquer pessoa poderá participar. Ela será realizada em um período de 4 semanas, nos dias 7, 14 e 21 de julho, e depois uma sessão de encerramento no dia 28. A sessão terá duração de 3 horas em cada sessão. Isso faz parte dos programas que anunciamos meses atrás, nos quais dissemos que poderíamos alcançar qualquer pessoa, a qualquer momento, para qualquer coisa que ela desejasse. Pode ser por um vício, alimentação, ou qualquer tipo de condição de bem-estar que ela tenha. Acreditamos que isso abrirá uma nova dimensão no que chamamos de bem-estar do homem. Se você tiver um problema psicológico ou físico, como uma dor no dente, uma dor no joelho ou qualquer outro problema, você pode tentar e ver como isso melhora. Estamos enfatizando que não estamos no mundo da medicina, mas sim comunicando e transferindo novas tecnologias. Essas tecnologias entrarão em operação mais ou menos a partir da próxima semana e tentaremos alcançar tudo o que as pessoas precisam ao mesmo tempo. Estamos lançando um teste em massa para centenas de pessoas. Queremos que esse seja um dos pré-requisitos e parte do desenvolvimento da tecnologia espacial. Qualquer pessoa pode se conectar ao nosso sistema a qualquer momento. As sessões terão 3 horas de duração e isso é mais do que o suficiente para concluir o ciclo. As semanas seguintes serão para ensinar o corpo a se sintonizar com os sistemas. Queremos descobrir quantos podemos alcançar e o quão longe eles podem estar. As pessoas me perguntam constantemente se posso ajudá-las com isso ou aquilo. Agora, tudo o que você precisa é de 2 conjuntos de fones de ouvido, um para ser usado na cabeça e o outro para ser colocado no local para onde você deseja que a energia da sua alma seja transferida. Por exemplo, se você tiver um problema no joelho, você pode colocar o segundo fone de ouvido no joelho. Ou pode ser para qualquer outra condição. Então faremos uma operação maciça em segundo plano, a partir da Fundação Cash, para alcançar você. Talvez você queira provar uma melancia ou se apaixonar. Queremos testar todas as combinações. Alguém disse que quer usar isso para o câncer. A única coisa é que não estamos trabalhando com um lado médico. Mas se esse for o seu desejo, você pode experimentar. É a liberdade de trabalhar com o bem-estar do homem. Queremos saber se podemos alcançá-lo emocionalmente e então se você se sentirá melhor em sua vida. Você sabe de onde vem sua emoção? Você pode entrar na loja da Fundação Cash, pois somos o agente dessa operação, mas não a estamos administrando. Ela está sendo realizada pelo Centro de Bem-Estar e eles estão distribuindo um pacote de promoção. Ele é para 3 sessões de 3 horas cada em um período de 3 semanas. É um marco que estamos buscando. A Fundação Cash está agora envolvida em um grande projeto com uma das principais nações do mundo. Tudo que fizemos nos últimos 10 anos e estamos fazendo agora será aplicado na operação de nossos acordos assinados com esse governo nacional. A Fundação Cash se tornou uma organização além da imaginação de muitos buscadores de conhecimento. Mas era isso que vocês queriam, que pudéssemos alcançar todos os homens do planeta com conhecimento e com a tecnologia. Nós nos comprometemos com uma das principais nações do planeta. À medida que nossos acordos começarem a florescer, peça por peça, Vocês se tornarão parte disso. Nós nos tornamos parte do governo de uma nação em conjunto com outro governo. Os acordos assinados são para o uso da tecnologia para a paz. Também assinei esse acordo com o governo iraniano em 2007 e 2008. O novo acordo estipula que a tecnologia da Fundação Cache seja usada em troca da paz. Estamos fazendo isso agora em uma escala maior. Nos próximos meses, você saberá com quem assinamos o contrato como nosso principal parceiro nas operações nacionais e internacionais. Essas próximas sessões nos permitirão colaborar com as agências espaciais e ser uma nova maneira de fazer as coisas. Para aqueles que acompanham as notícias internacionais, vocês devem ter ouvido falar que parte dos acordos assinados com a Fundação Cache foram anunciados por agências espaciais internacionais nas últimas semanas. Parece que esse será um programa nacional até que a Fundação Cache entre em operação nacional. Saímos do casulo de manter a Fundação Cache em silêncio criado pelos governos europeus, e agora uma nação líder nos apoiou. E veremos os resultados. A equipe da Fundação Cache está trabalhando arduamente em segundo plano, passo a passo, e trazendo tudo de acordo com nossos acordos. Esse governo nacional quer ter certeza de que tudo está seguro e correto. Portanto, nos próximos 1 ou 2 anos, estaremos trabalhando com os cientistas do governo, comprovando passo a passo a tecnologia. Muitos buscadores de conhecimento serão chamados para participar e fazer parte desse novo trabalho. Vários buscadores de conhecimento já foram contatados e estão passando pela transição para se tornarem parte dessa operação de uma nação da Fundação Cache junto com o governo. Vocês serão chamados com base em seus conhecimentos para fazer parte da equipe de 500 buscadores de conhecimento da Fundação Cache. Isso fará parte da operação desse governo. À medida que crescemos, desenvolvemos e comprovamos a tecnologia passo a passo por meio de testes, laboratórios, oficiais e cientistas. Então vamos para a próxima etapa. Assumimos um grande projeto e as primeiras fases já foram aprovadas pelo governo. E vários buscadores de conhecimento já começaram a trabalhar nesses projetos. Eles sabem o que estão fazendo e fazem parte dessa nova revolução e evolução na ciência. Nas sessões de julho, queremos entender como podemos alimentar coletivamente o homem no espaço. Para nós, colonização significa que podemos fazer tudo o que precisamos lá na Lua. Não se trata apenas de ir para algum lugar e colonizá-lo. Não vamos transportar todos os materiais que precisamos da Terra para a Lua, nem cultivar todos os nossos alimentos lá. Em vez disso, seremos alimentados pelas energias dos campos. Através da nova tecnologia, chegaremos a vocês através das linhas de comunicação. Usaremos todo o conhecimento que adquirimos nas sessões mensais e o que aprenderemos nas sessões de julho para podermos suprir a colônia com todas as suas necessidades. Estamos planejando para centenas de pessoas nas colônias, não apenas para alguns cientistas. Agora você entende a importância da sessão de julho para todos nós. Você participará de um projeto de dimensão multifacetada e de grande escala da Fundação Cache, que será implementado no próximo programa espacial. Como dissemos, nós o procuramos quando precisamos de ajuda ou para compartilhar nossas alegrias e a tecnologia. E na sessão de vícios, muitos de vocês conseguiram acabar com maus hábitos. Isso nos mostrou que podemos atingir a nossa meta, e que podemos alterar o pH do corpo através da tecnologia, e que podemos fazer você feliz. A tecnologia pode atender a várias dimensões ao mesmo tempo. Isso significa que, se você estiver com fome, você pode vir para a sessão de 3 horas e, por exemplo, usar apenas meia hora dela para comer. E depois usar outra parte para dores no corpo ou outra coisa. Você pode dividir o tempo da sessão como você quiser. Mas então, queremos que vocês registrem o que aconteceu, se receberam o que desejavam e depois nos digam também isso. Então, isso se torna um entendimento de várias estruturas abrangendo diferentes culturas, diferentes nacionalidades e diferentes religiões das quais todos vocês fazem parte. Veremos como nossa emoção muda durante essas 12 horas de sessão. Acesse o site da Fundação Cache e faça sua inscrição. A conta da Fundação Cache na Holanda está totalmente fechada. Forneceremos links nos quais você clicará e eles orientarão sobre como pagar. O mesmo acontece se você estiver fazendo doações. Por favor, aguarde até que façamos mais anúncios sobre a melhor forma de pagamento. Voltando aos ensinamentos, na semana passada ensinamos sobre a abertura da segunda cortina ou segunda visão, onde você fecha os olhos físicos e abre o olho interno para a alma. Muitos de vocês podem ter tentado fazer isso, mas só viram escuridão e nenhuma luz. Isso ocorre porque você precisa aprender a ver e a olhar para a luz. Como foi dito no vídeo de introdução, quando você come uma banana, as vitaminas contidas nela agem como uma semente em seu estômago para atrair os campos magnéticos correspondentes do ambiente. É o mesmo processo que você usa com os emplastos gigantes. Você coloca os emplastos gigantes na frente e outro atrás. Mas eles têm um gradiente de campo de, digamos, de 1 para 3. Talvez você coloque o Ganges maior atrás. Então, através das propriedades e características do plasma, o mais forte tenta alimentar o mais fraco, e então ele o cobre para trazê-lo de volta ao equilíbrio. Esse é o trabalho da criação, buscar sempre o equilíbrio e não ser melhor do que ele. Diz: eu dou para que você seja igual a mim. Nesse processo, transferimos energia pelo corpo. Você come a banana e ela se converte em Ganges, e então usa as vitaminas da banana para atrair os mesmos campos do ambiente para serem absorvidos pelo corpo. Sabemos que as energias do ambiente existem porque as vemos interagindo com a aura do corpo. A aura não é apenas o calor da pele, mas todas as energias que a banana e as outras coisas trocam. As fotos das auras mostram como ela muda com diferentes alimentos e emoções. Isso mostra o que você recebe e o que você dá. Agora é a mesma coisa com sua visão. Você diz que olha, mas não vê nada. Ou você só vê a escuridão. O segredo disso é que você precisa plantar a semente para isso em sua emoção e em sua alma. Como você ouviu no vídeo de introdução, testamos isso com centenas de pessoas que vieram a Lins. Nossos médicos estão testando isso continuamente com as pessoas que passam por diferentes processos com eles. Vocês lançaram a semente de "quero ver minha mãe" ou "quero demonstrar amor". E então você cria essa semente, esse amor, mas não tão forte a ponto de sobrepujar o amor da mãe. Você se torna essa banana. Com isso, você obtém a linha de comunicação com a alma da mãe. Esse é o segredo de usar a segunda visão ou abrir a segunda cortina. Você pode fazer isso com centenas de pessoas ao mesmo tempo. Um segredo que a humanidade ainda não entendeu é sobre a estrutura do olho, a cor e o formato do olho. Você tem um globo ocular que é branco e um círculo de cor diferente dentro dele, que é a forma do universo ou a forma de um plasma. Por que a parte colorida de seu olho é redonda? Há uma razão para isso. Ela absorve determinados campos de força na dimensão do plasma. A cor de seu olho dita a emoção que você carrega e dita até mesmo a cor de sua pele e de seu cabelo. Não se trata apenas da visão, mas também da linha da emoção. É também por isso que temos culturas e mentalidades diferentes entre as nações. Foi o que fez de nós, nações, e os comportamentos culturais que criamos. Uma leve mudança no tom da cor dos olhos cria uma emoção diferente. Isso se tornou parte das características da vida. Normalmente, quando olhamos para nossos olhos, vemos principalmente a parte colorida. Mas a parte mais importante de seus olhos é a parte branca e não a parte colorida. A parte colorida é para sua fisicalidade e a parte branca é parte de sua alma. É onde a alma se transporta e transmuta. É onde a alma, independentemente da cor, sempre mantém sua linha de comunicação aberta. Nós sempre olhamos apenas para a parte colorida do olho. Nossos médicos só olham para a parte colorida como uma parte física do olho. Mas quando sonhamos, não passamos por esse canal, mas sim pela parte branca. Viaja pela parte branca na dimensão espacial da alma. É por isso que continuo dizendo que vocês vivem uma vida bidimensional sem saber disso. O olho do homem olha para a pessoa à sua frente. A alma do homem olha através da parte branca do olho e vê a alma da pessoa. Ignoramos a parte mais importante de nossas vidas. Mas o que acontece com as pessoas cegas ou com aquelas que têm apenas a parte branca do olho? O que acontece com os nossos filhos quando eles nascem? Agora você entende o quanto o homem ignora o tempo todo a segunda parte de sua vida. Quando você fecha os olhos, baixando as persianas, você fecha a dimensão da fisicalidade e não a alma. É por isso que às vezes nos lembramos de nossos sonhos e os vemos visualmente. Isso ocorre porque alguns dos campos são absorvidos quando passam pela parte colorida do olho. É por isso que você se lembra do sonho. Você pode fazer esse exercício. Da próxima vez que pedimos que feche os olhos, levante a parte colorida dos globos oculares, de modo que a maior parte do branco esteja preenchendo a órbita ocular. Em seguida, coloque a semente em sua emoção e na alma, de uma forma que você queira ver sua mãe ou toda a sua família. Seu irmão pode estar meio morto ou meio vivo, ou alguns membros estão na Lua, na Terra, na África ou alguns na Ásia. Então você entende que sua alma tem o poder de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Na verdade, ela não é multitarefa, mas sim sempre em tarefa. É capaz de estar ocupada o tempo todo a alma. Esse é o trabalho da alma. Isso é o que acontece quando você está prestes a fazer algo e de repente alguém o puxa de volta. Esse alguém é sua alma. E ela olha através da parte branca do olho e está ciente do que a fisicalidade não vê. Em sua abertura, a alma pode instruir e interagir com sua dimensão física e puxá-lo de volta, se necessário. É assim que você se dá o câncer, através de sua emoção e alma. Cada parte do corpo do homem é criada com um propósito, até mesmo cada fio de cabelo. Seu fígado absorve dimensões multifacetadas de energias, que você chama isso de diferentes proteínas ou o que quer que seja. O olho do homem tem operações multifacetadas. A parte colorida do olho interage com a fisicalidade, a parte branca é a linha de comunicação da alma. Quando você morre, seu olho gradualmente se move para cima para permitir que a alma parta. A fisicalidade não tem mais utilidade para ela. É por isso que muitas pessoas em coma se movem para a mesma posição. É por isso que durante a sessão para elevar a alma das crianças abusadas, ensinamos como usar o segundo olho. Porque através dele você conseguiu alcançar a alma das crianças. É por isso que os bebês sempre olham profundamente. O piscar dos olhos é para a parte física e a compreensão para registrar a totalidade. O mundo da imaginação é feito da mesma forma. Ficamos olhando para longe porque permitimos a dimensão da fisicalidade da imaginação. É assim que usamos nossos olhos. Entenda que nada é coincidência. Essa é a geração dos jogos de computador. Eu mesmo joguei com os primeiros jogos de computador pouco antes de ir para a universidade, quando eles foram lançados. Hoje se desenvolveu uma estrutura múltipla de jogos. Você pode jogar um jogo com você mesmo. Primeiro defina sua mente e pré-determine que você vai ganhar aquele jogo que você vai jogar, e você vai ganhar. Isso significa que você pode usar a estrutura da alma para controlar o jogo de computador. É por isso que algumas pessoas são muito boas nisso. Sem saber, elas fixam sua visão através da alma e criam energias que as colocam nessa direção. Eu ainda faço isso. Defino minha mente para fazer o impossível antes do jogo, e então ela o faz. Portanto, os campos magnéticos dos eletrônicos podem ser manipulados e você pode transferir energia, informações e emoções para eles. Mas você não pode prejudicá-los. Você só pode elevá-los. E você só pode receber para elevar sua própria alma. Quando permitimos que você visse a alma de Cristo, foi porque você foi humilde o suficiente para aceitá-lo como uma ordem superior de energia e você colocou o amor em sua alma e recebeu. Esse é o segredo do jogo. O sabor da banana é o amor de sua alma pelo Cristo. Você não vê como inferior. Você não se vê como inferior. Em vez disso, você coloca uma pequena semente de amor em sua alma e ela se conecta a ele. Você faz a mesma coisa para ver sua mãe ou para ir a outro lugar no universo. Verei você no lado escuro da lua. Em breve ensinarei a vocês como fazer isso. Vocês poderão fazer isso com precisão exata, melhor do que os sistemas de satélites de hoje, que têm precisão de apenas 5 centímetros. Com a alma, você estará sempre no ponto certo. Quando você quiser ir de Nova York para Teerã para encontrar sua mãe, primeiro crie o amor da mãe em sua alma e o prazer que ela lhe dá. Quando você entender o relacionamento e a força do campo e quiser abraçar sua mãe, então quando chegar a Teerã você fará isso. A distância emocional em conjunto com a alma da fisicalidade dita a posição. O sistema de captação de energia é usado para controlar a alma da fisicalidade ou o espírito e isso ditará a posição e a distância. Se você quiser ir ao restaurante mais bonito onde comeu 20 anos atrás, mas agora não conhece ninguém em Teerã, o sistema usará a alma dos outros que estiveram lá nesse restaurante. É como quando alguém você. Quando, é, perdão, é como quando você pergunta para as pessoas na rua onde fica tal e tal loja ou tal restaurante. Agora você interage com as almas daqueles que já estiveram naquele local. É como quando colocamos um ímã no meio de outros ímãs, todos eles se movem para acomodar o ímã. Você estabelece essa conexão com eles porque você quer estar nessa posição. E os outros indicam a você o quanto se moverão e que lugar eles criaram para você. É como quando você coloca um ímã entre outros ímãs. Quando você viaja pela alma do homem e pela alma da fisicalidade, você nunca se perde e sempre aterriça onde deveria. Mas você precisa se treinar para fazer isso. Da próxima vez que você andar na rua, sentar-se em frente ao seu gato, abraçar sua mãe ou sentar-se em frente a uma flor e apreciar a sua beleza, tente olhar através da parte branca de seus olhos e ver a alma ao mesmo tempo. Já lhe disse muitas vezes, tu não deverás mentir. Então você entenderá como está vivendo uma vida esquizofrênica da fisicalidade nos campos do universo. E quando você fecha os olhos, você chama isso de sonho. Mas você tem sido um sonhador a vida toda, mas é o sonho da realidade, e não o sonho do que chamamos de sonho, que na verdade é uma fantasia. O horizonte de nossa visão se estende por cerca de 17 quilômetros, mais ou menos. Mas a visão de sua alma é por todo o universo e únicos. Agora você entende como fazer os truques de modo que quando você se juntar a nós em julho, saberá onde e como olhar através de seus olhos. Você entenderá como dimensionalizar a energia através da alma. E então, através da dimensão da emoção, você poderá posicionar a fisicalidade. Talvez alguns de vocês não gostem de ter essa pequena protuberância em algum lugar do corpo, por exemplo. Então, em julho, você pode se conectar nisso. Perdão, você pode se concentrar nisso e ver se esse caroço desapareceu em julho. Não será uma coincidência se ele desaparecer, porque você terá aprendido como transferir a alma e a emoção da fisicalidade juntas para onde a fisicalidade se manifesta. Quando você viaja no espaço profundo sem um macacão, você terá aprendido a usar os campos do universo para manifestar o que é necessário para aquela posição. Agora, quando usamos o macacão no espaço, ele pode se dissolver ou mudar quando formos para o próximo sistema solar, por exemplo. Talvez o material usado para fazer o traje, esse macacão, neste sistema solar seja o que chamamos de plástico, mas no sistema solar ao lado, sua força de campo pode estar no nível do estado gasoso. Então, o que acontecerá com o corpo dentro desse macacão quando ele se transformar em um gás? Agora você entende o porquê o homem precisa aprender a usar a energia de campo da alma. Esse conhecimento explica por que, quando as pessoas estão perto da morte, elas dizem que vem uma luz. Isso ocorre porque as energias da alma do homem e da alma da fisicalidade se cruzam. A interação de dois campos cria essa luz, e essa posição de luz cria uma dimensão de paz. É por isso que eles sempre dizem que era tão pacífico naquele momento. Sim, porque você estava envolto na energia dela. Você permitiu que ela se expandisse e cobrisse você. Ao compreender a estrutura de seu olho, entendemos todo o processo da criação e morte. Há ainda mais. Você pode entender por que tem uma medula espinhal e por que a coluna e o sistema neural têm uma cor branca ou esverdeada. E por que ela desce pelo corpo até o chão. É como um vulcão. Você o cercou com um crânio. Ele não tem para onde ir para se comunicar, a não ser pela linha ou pela coluna vertebral até o chão. Não importa se você anda sobre duas ou quatro pernas. Até mesmo os animais que não têm estrutura óssea usam estrutura de cálcio em seu corpo para transferir a energia deles através do aminoácido. Ele está conectado ao cálcio. Portanto, você não precisa de uma coluna vertebral no espaço. O cálcio, em parte do espaço, se transformará em magnésio ou outro elemento para criar a mesma linha de comunicação. Há alguns lugares no universo onde o homem não conseguirá se transferir do estado de energia para o estado de matéria física para se tornar um corpo. Ele não conseguirá manifestar a fisicalidade porque a força do campo é tal que pode levar à abertura do plasma da alma do homem. O plasma cria camadas continuamente para se proteger e manter sua integridade em seu próprio centro. Agora você entende como você, como corpo, tem vivido essa vida dupla da alma e da fisicalidade. Você deve até entender como a posição dos seus olhos e o volume da parte colorida do olho, em relação à parte branca, ditam seu comportamento, emoção, abertura e o significado que você tem. Desempenha um papel importante em muitas coisas. A primeira coisa que você faz quando interage com as pessoas é olhar em seus olhos e ver a alma delas, não importa se elas estão usando óculos escuros ou claros. A fisicalidade não tem dimensão quando se trata da posição da alma. O conhecimento que está sendo dado a você é profundo o suficiente para que você entenda gradualmente que em nenhum lugar ou momento você precisa da visão ou precisa ter a dimensão da fisicalidade para viver. Isto é, se você conseguir entender os campos de sua existência. Um átomo de hidrogênio pode cobrir todo o universo. O mesmo acontece com a semente do amor. Foi assim que o Criador o criou. Ele ama o que tem dentro de si mesmo. E nós, as criações, estamos famintos por isso. Fazemos o melhor que podemos na Terra para que, quando terminarmos com a fisicalidade, sejamos amados e possamos ir para o céu, o que significa proximidade com a alma dele. Mas isso está dentro de nós e de nossa alma. Se aprendemos a ser a semente com a banana que atrai as energias, o que de certa forma é ser o amor e o cuidado, então entenderemos o princípio de Mitra. Não teremos tempo para fazer nada além de pensar, falar e fazer o bem. A única coisa para a qual teremos tempo é fazer o bem. Essa é a importância dos seus olhos. Porque quando você aprender que as partes brancas e coloridas devem operar da mesma forma, então você não poderá mentir através da parte colorida, porque a alma dirá a verdade. Foi assim que eu disse na semana passada que quando a alma estava na minha frente, eu sabia que elas estavam, que estavam mentindo para mim. A alma me disse que eu estava sendo traído naquele momento. A vida, em qualquer dimensão, tem interações físicas da alma. Esse princípio não muda se você estiver na Terra, na Lua, no planeta Zeus ou dentro da alma do próprio Criador. Então você entende como Moisés mentiu. E ele omitiu o mandamento sobre a mentira para que ele mesmo pudesse mentir. Agora você entende muitas coisas sobre si mesmo. Desta vez, quando você fechar os olhos e disser "não vejo nada", entenda que você não pode ter uma flor se não plantar a semente para a flor. E você também precisa aprender a cultivar essa semente para que ela se torne uma flor. Você precisa reaprender a ver o físico com o olho da alma. Muitas pessoas o chamam de terceiro olho, mas na verdade é seu próprio olho. É o que você ignorou. Gradualmente, à medida que avançarmos, você aprenderá através dos ensinamentos como transmutar essa energia para criar o que você quiser criar. Você pode fazer um casulo, um abrigo ou um envelope de plasma. Então você verá como isso mudará a sua vida. Na verdade, a vida tem apenas uma dimensão e não duas. A dimensão única vem da colaboração da vida física com a alma ao mesmo tempo. Gradualmente estamos levando vocês a serem tanto os passageiros dos OVNIs físicos quanto da alma do homem como uma energia de plasma do homem. Você pode se perguntar, então por que precisamos aprender sobre OVNIs, foguetes e todas as outras coisas que gostamos de criar? É porque há um prazer em tudo que fazemos. Muito em breve você se cansará de ver tudo sem tangibilidade e desejará voltar por um tempo para a dimensão da fisicalidade e poder sentir e tocar o que você ama. Não se esqueça de que você não é diferente do Criador. Ele disse, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu fiz Mitra para amar a dimensão da fisicalidade. Agora você entende que você não é diferente. Você precisa aprender a ensinar a si mesmo sobre o seu ser. Não há diretrizes nem profetas para ensiná-lo a fazer isso, para que eles possam abusar de você na próxima vez. Desta vez, quando você fechar os olhos, através do branco de seus olhos, você poderá alcançar a alma da criança abusada ou mover a emoção do presidente mundial para que seja um presidente pacífico. Mas primeiro crie esse amor dentro de você e então você será capaz de levar a criança e mudar o presidente. Como foi escrito, até a pedra tem uma alma. Se você encontrar a força da alma dessa pedra, se você quiser, você pode viver dentro dela. Já fiz isso muitas vezes. Como uma pedra, fiquei sentado por séculos e observei o homem passar. A vida não precisa ser ativa constantemente. Você não precisa estar fazendo algo o tempo todo. Quando você quer fazer algo, a vida está lá para aproveitar o tempo ali. E quando você tem uma dimensão da alma, não há tempo, é zero. É você quem decide iniciar o tempo a partir do ponto de sua manifestação em ação. Nunca pode se atrasar, porque você é o iniciador do tempo. É relativo ao observador. O dia no Japão começa de 6 a 10 horas antes do homem na Europa. Portanto, enquanto você ainda está dormindo, os outros no mundo todo estão fazendo coisas. Portanto, é relativo. O mesmo acontece com a alma do homem. Onde quer que você comece sua vida, esse é o ponto zero. Eu me manifestei em um ponto e milhares de anos depois em outro ponto no tempo no qual prometi que estaria. Fiz o mesmo por outro período de tempo em outro nome. E então me tornei uma pedra e observei o tempo passar. Mais tarde cumpri minhas promessas, pois sabia onde manifestar a alma da fisicalidade dentro de outra alma ou dentro da própria alma. Agora vocês entendem a maior mágica e como muitos profetas se manifestam. É a mesma alma. A promessa foi feita em um determinado momento e mais tarde cumpri minhas próprias promessas. Fiz o que foi profetizado. O mesmo acontece com vocês. Vocês decidem. Essa é a manifestação da alma através da parte branca de seu olho. Da próxima vez que você fechar os olhos, não diga: "Não estou vendo nada." É claro que você não está vendo nada. Mas você não pegou a banana, não é mesmo? E uma vez que você tem essa banana, todas as energias das bananas do universo se voltarão para você e se conectarão a você, e você poderá pegar o que precisar delas. O mesmo acontece quando você se conecta à alma de uma criança abusada, porque essa alma está conectada a muitas outras crianças abusadas, e todas elas podem receber de você. Agora vocês entendem como isso funciona. Mas é preciso que vocês não façam nada além de dar e não pegar. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 489. Em julho, os ensinamentos começarão em um novo horário. Pergunta para o Sr. Cash. Um buscador de conhecimento fez ganho de alumínio e seu aminoácido também. E ele quer usar seus campos para ajudar alguém que está sofrendo de envenenamento por alumínio. Esse buscador de conhecimento acha que os campos do aminoácido de alumínio se interligarão com os campos das células que estão envenenadas e equilibrarão tudo assim. Isso também desprenderia seus campos das células e o corpo teria mais facilidade para removê-lo. Essa dedução está próxima do que aconteceria? Pergunta o buscador de conhecimento. O Sr. Cash responde: teoricamente você está correto, mas na realidade nunca toque no alumínio, chumbo, mercúrio e alguns outros materiais. Eles nunca devem ser usados pelos buscadores de conhecimento. Você nunca deve produzir esses ganhos. Não os produza, mesmo que queira armazená-los em algum lugar. Devido à forma como esses campos de plasma de ganhos são construídos e como eles interagem com magnésio e outros campos presentes, eles têm uma afinidade para se fixar e solidificar essa matéria no cérebro. O mercúrio faz a mesma coisa. Portanto, embora teoricamente você esteja correto, fisicamente eu aconselho, com o conhecimento que temos, a nunca, jamais fazer esses ganhos. Porque eles estão no campo de força da parte das emoções do homem. Você pode pensar que está removendo veneno, mas na verdade você pode estar adicionando mais sofrimento a todo o processo. Em um corpo humano físico neste planeta, você nunca deve fazer esses três ganhos. Se você já os fez, coloque-os em um recipiente próprio e enterre-o bem fundo no chão. E se puder, construa uma caixa de concreto ao redor dele para que fique lá por muito, muito, muito tempo. E que não vaze para prejudicar outras criaturas neste planeta. Portanto, meu conselho é que você nem pense em fazê-los. Não use esses ganchos, porque a força de campo deles é muito próxima de algumas das forças de campo do aminoácido do cérebro e das emoções. O envenenamento por alumínio ou quando há campos extras de alumínio no corpo pode causar demência, hemorragia interna, cegueira e perda de orientação. Sabemos disso principalmente desde a época da Rússia nos países do Bloco Oriental. Antes da década de 90, eles usavam alumínio no veneno para ratos e na desinfecção de silos, que armazenavam arroz, grãos e farinha para consumo humano. No fim das contas, todos os trabalhadores que pulverizavam Esses produtos químicos tiveram problemas de saúde gravíssimos. Eles tinham equipes especiais para desinfetar e todos os trabalhadores dessas equipes apresentaram problemas de saúde enormes e de longo prazo. Portanto, nem chegue perto desses ganhos de qualquer forma ou jeito. O mercúrio e o chumbo são os mais horrendos, porque eles têm uma força de emoção. Há alguns anos, um membro do Senado dos Estados Unidos pressionou para que fosse investigado o mercúrio usado nas três vacinas MMR, que é a tríplice viral, para crianças pelas empresas farmacêuticas. Isso foi ocultado do público, mas as empresas de vacinas tiveram que confessar que estavam usando mercúrio nas três injeções de MMR para crianças. Isso trouxe muitos problemas para as crianças e suas famílias. Há um relatório da Casa Branca sobre isso. Agora eles dizem que produzem a vacina sem usar mercúrio, mas ainda assim a combinação dos produtos químicos em si tem o mesmo efeito nas crianças, pois combina as três injeções em uma única injeção. Isso é demais para o sistema das crianças lidar. Isso tornou uma discussão entre muitos cientistas do mundo sobre a necessidade ou não de aplicar as injeções de MMR no primeiro ou segundo ano de vida da criança. Eles querem adiá-la até a puberdade. Muitos médicos estão apoiando isso por causa dos seus próprios filhos. Eles não estão dando MMR a seus próprios filhos no primeiro ciclo de vida como fazem agora, porque há muitos artigos que relacionam as injeções a muitos outros problemas. Por isso, muitos médicos passaram a aplicar a MMR após os 12 ou 14 anos de idade. Recentemente, o Sr. Cat teve uma reunião e explicou a eles que, mesmo quando se injeta na puberdade essas vacinas, esse também é um novo ciclo na vida, quando o corpo passa por muitas mudanças. Portanto, se você atingir esse novo ciclo com as injeções, que efeitos isso terá? O fato de você ter adiado não significa que seja seguro. Ainda não sabemos. Será que veremos crianças mais agressivas ou outras coisas acontecendo porque esse é um ponto vulnerável quando as mudanças estão ocorrendo? Originalmente, tudo tinha a ver com o mercúrio, que quando injetado se transformava em um gás no cérebro e atingia a emoção. Isso altera permanentemente o funcionamento do cérebro. Todos os médicos com quem conversei ao longo dos anos, nenhum parece entender por que eles têm que aplicar essas três injeções juntas. Eles estavam satisfeitos antes de injetá-las individualmente. É só que os farmacêuticos fazem muito dinheiro com isso. E uma porcentagem muito grande de pessoas e famílias pagam por isso pelo resto de suas vidas. Esse buscador de conhecimento ele apresentou como fazer o gás de alumínio no programa do Rick, e o Sr. Cash pediu ao Rick que removesse essa parte da gravação do seu ensinamento para que as pessoas não tentassem fazer esses gás. Um outro buscador de conhecimento comentou também sobre como era ruim quando ele fazia os gás de alumínio. O Sr. Cash continua e diz: esqueça a ideia de fazer gás de alumínio, pois sabemos o resultado e ele não é bom. O gás de plutônio é outro ruim, assim como certos isótopos. Mas o gás de urânio ele é muito bom. O gás de urânio nos isótopos 235 é extremamente valioso. Alguns isótopos de plutônio têm o mesmo efeito que o mercúrio. O efeito da energia dos isótopos de plutônio é de aglutinar os espermatozoides nos homens, grudando eles. Então ele não tem efeito genético. Nós evitamos fazer gás de certos materiais radioativos de ordem superior. Anos atrás, eu fiz gás de plutônio e vi seus efeitos e sua força de campo. Ele cria uma interação emocional com o chumbo, mercúrio e o alumínio. Nessa parte do workshop, o buscador de conhecimento que conversou com o Sr. Cash algumas semanas sobre seu projeto de biofermentação no México perguntou novamente o que o Sr. Cash achava disso. O Sr. Cash está interessado, mas precisa de 6 meses a 1 ano para lidar primeiro com o projeto no qual está trabalhando agora. É possível fazer uma operação em grande escala com o governo com o qual a Fundação Cash está colaborando. Seria necessário um investimento enorme e em escala internacional. A América do Sul se tornou uma terra fértil para os habitantes originais porque eles simplesmente queimavam seus resíduos e as cinzas se tornavam fertilizantes. Agora chamamos essas cinzas de materiais nano. Os habitantes locais sabem que isso funciona, mas não sabem cientificamente como funciona. Agora entendemos isso cientificamente. O material que você queima se torna um material nano perfeito para absorver energia. Como é preto, ele retém energia. Mas como a cinza é feita de um componente da mesma vegetação e frutas, ela tem a força de campo correta para devolver a energia. Quando você produz sua biomassa a partir de raízes de tomate, folhas e outros materiais, e em seguida produz um gás ou carvão vegetal, Trata-se de uma estrutura nano com a mesma força de campo, por exemplo, do tomate. Então a próxima colheita cresce melhor porque a semente de energia já está lá. O processo de biomassa que o buscador de conhecimento está fazendo produz gás de hidrogênio. E o Sr. Cash disse que ele deveria comprimir o gás e devolvê-lo aos agricultores, pois eles o amarão por isso, devido ao alto custo do combustível necessário para a agricultura. Além disso, ao comprimir o gás, todo o processo será encurtado. Se você leva 48 horas, esse tempo cairá para 18 horas. Quanto mais gás você puxa, mais fermentação você cria. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento desenvolveu um olfato muito aguçado e alguém sugeriu que ela perguntasse ao Sr. Cash sobre isso. Ela percebe o cheiro nas pessoas e até mesmo nas roupas de seus filhos quando eles chegam em casa. Às vezes a percepção dos odores é tão forte que ela se sente mal. Ela diz que isso começou após a vacinação. Então o Sr. Cash fez algumas perguntas e determinou que o cheiro era do corona, para o qual ela testou positivo há um tempo atrás. O Sr. Cash continua e diz: uma porcentagem muito grande de pessoas que pegaram o corona também estão tendo esse problema de que você fala. Você não é a única. A razão para isso é muito simples. Vou usar o quadro branco aqui para explicar. No centro da cabeça, acima do nariz, há uma estrutura óssea muito delicada que fica em uma cavidade de plasma. Quando você cheira, o ar passa por esse osso e ele vibra, ditando assim então o que você cheira. Cada cheiro tem uma força de campo e, ao tocar esse osso, ele vibra. Através dessa vibração, o cérebro reconhece o cheiro. E esse é o processo de como sentimos o cheiro. Para algumas pessoas que tiveram uma colisão frontal, por exemplo, com seus carros, esse osso pode ficar preso em um lado da parede da cavidade e eles perdem o olfato. Como o corona é um vírus à base de cálcio, é muito provável que você tenha contraído o corona através da respiração e, ao passar por esse osso, ele se prendeu a ele. É como um gel de cálcio muito fino no osso ali, ou pode não ser exatamente um osso, mas vamos chamá-lo de osso do olfato. O osso do olfato pegou uma massa de cálcio ali. Isso alterou a sensibilidade nessa área e provavelmente moveu o osso para um lado ou para o outro. A massa de energia do cálcio pode permanecer com você por 6 meses a 2 anos. Atualmente, vemos pessoas perdendo gradualmente essa massa depois de 1 ou 2 anos e seu olfato assim volta ao normal. Muitas pessoas não conseguiam sentir o cheiro depois do corona por causa desse acúmulo de cálcio ali. Há uma conexão com o corona, e é assim que isso é explicado. Normalmente os gans podem ajudar, ou você só precisa esperar até que ele volte por conta própria. Gradualmente essa massa de cálcio perderá sua energia e liberará o osso. Outras opções seriam produzir um gans que possa esgotar a sua energia. Aqui a buscadora de conhecimento disse que não tem um problema de perder o olfato, mas que ela é muito sensível. E o olfato dela é muito sensível, na verdade, e às vezes os cheiros a sobrecarregam. O Sr. Cash disse que sim, isso ocorre porque o osso pegou essa massa de energia e ficou mais sensível. Ele disse que havia uma senhora que sentia o cheiro de um sapato específico nos fundos da casa quando entrava nela. Isso aconteceu depois que ela pegou o corona, mas agora está melhorando. Essa vibração óssea é muito sensível. Acho que consegue sentir 3 mil cheiros diferentes e tem um banco de memória no cérebro também. No momento em que ele se move, esse osso, para uma posição, o cérebro reconhece e ele também tem uma conexão com a emoção. É 100% certo que você foi sobrecarregada pela energia de cálcio nesse osso. Você pode esperar e isso pode desaparecer em 1 ano ou até 3 anos. Vimos muitas pessoas que perderam totalmente o olfato porque o osso ficou tão sobrecarregado com a energia de cálcio que ficou preso na lateral da cavidade. Gradualmente você o recupera ou faz um emplaste de CO2 com aminoácido e o coloca entre os olhos, na testa, onde fica esse osso. Talvez você consiga liberar parte da energia e recupere assim o olfato. Não se aproxime dos emplastes de gans de cálcio no seu caso, pois você já interagiu com o cálcio no osso já. Estamos vendo muitos desses tipos de efeitos colaterais do corona surgindo agora. Ele não recomendou também beber água de gans, mas esfregar um pouco dela dentro das narinas para que os campos entrem em contato com o osso. Se você usar o gans de cálcio, poderá recarregar o osso e piorar a situação. Isso significa que você provavelmente pegou o corona pelas narinas, não pela boca, e ele transferiu sua energia baseada em cálcio para o osso. Em outros casos de corona, vimos calcificação dos pulmões no cérebro e em outros locais. Essa energia se calcificou em seu nariz. Se ela se calcificou e se tornou parte do osso, você a carregará pelo resto de sua vida. Se for apenas uma energia, talvez em pouco tempo você se livre dela. Pergunta ao Sr. Cash. O senhor nos ensinou que quando dormimos a alma do homem se expande e pode ir para qualquer lugar no universo, mas ao mesmo tempo ela permanece conectada ao nosso corpo físico e isso nos permite ter sensações físicas durante os sonhos. Você poderia nos dar mais detalhes sobre essa conexão entre a alma do homem e o corpo físico e por que a transmutação não ocorre mesmo quando estamos sonhando? Será que os campos da emoção do medo prevalecem sobre as outras almas até mesmo quando estamos dormindo? Sr. Cash responde: Não, não é por causa do medo. Tem a ver com a alma da fisicalidade e sua inércia e massa. Passar pela transmutação é uma dimensão diferente daquela em que você sonha. Durante a transmutação, a alma se expande e envolve todo o corpo. Mas quando você sonha, a alma escapa apenas por um pequeno orifício. Portanto, é uma situação totalmente diferente. Se no momento do sonho você conseguir fazer com que sua alma se expanda por todo o corpo, então você poderá transmutar. Cristo fez isso na cruz. Um adendo aqui. Será que ele quer dizer que Cristo saiu pelo buraco do olho mágico, que ele chama de olho mágico nesse ponto de saída da alma? Será que o Cristo saiu desse olho mágico com sua alma e depois conseguiu envolver todo o corpo? Sr. Cash continua. Isso está em nosso cérebro e na estrutura sistêmica de nossa alma, e o homem costumava fazer isso há milhões de anos, durante a época dos dinossauros. Ele podia sair pelo olho mágico com sua alma e com a alma da fisicalidade circundar o braço ou a perna com os campos magnéticos e amputá-los para escapar do local onde estava preso, por exemplo. Mas agora, nós nos esquecemos disso e não usamos mais isso. É muito parecido com os répteis. Quando ficam com a cauda presa, eles fazem a mesma coisa. Eles podem soltar a cauda e sair simplesmente. O que fazemos é criar um alto nível de energia, que é uma energia de campo, e não uma energia de estado de matéria, e então separamos os campos. Podemos literalmente afrouxar todos os músculos e ossos em uma determinada linha, e então a separação acontece. O truque é criar essa energia de campo em uma transferência de energia de temperatura muito alta. O homem costumava ser capaz de fazer isso exatamente como os répteis fazem. Todos os mamíferos e criaturas têm essa capacidade, até mesmo as plantas. As plantas podem amputar ou cortar um pedaço de si mesmas e fazê-lo crescer em outro lugar, ou crescer novamente ao lado de si mesmas. Mas nós não fazemos mais isso, e é por isso que não nos lembramos de nossos sonhos, porque passamos por esse olho mágico. Isso é o que estávamos ensinando hoje. Você olha através da visão branco dos olhos e em seguida leva a alma da fisicalidade e a alma do homem até o ponto que deseja amputar e criar a separação. A beleza disso é que, devido à maneira como é feito, mais tarde o braço volta a crescer. Mas posso colocar você no sonho, criar o plasma ao seu redor, expandir a alma ao redor de sua fisicalidade e você se juntará ao seu sonho. É muito fácil de fazer. Extremamente fácil de fazer isso. Aqui nessa parte do workshop também nenhuma informação é dada sobre o elemento índio que foi perguntado por um buscador de conhecimento. Uma outra pergunta de um buscador de conhecimento foi: se a chave para o sucesso da transmutação é a elevação da alma, então isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Sr. Cash responde: é mais expansão do que elevação, há uma diferença. Pergunta para o Sr. Cash: como milhões de pessoas poderão elevar suas almas para participar da colonização da Lua, por exemplo? Sr. Cash responde: nós vamos lhe dar uma mão para vocês, não se preocupem. É a chamada unidade vertical. Nós não transmutamos você no sistema da unidade vertical. Nós expandimos sua alma e você faz o resto sozinho. Mas será fácil. Elevar a alma não é como entrar em um elevador em que você vai de um andar para outro. Na terminologia da tecnologia do plasma, a elevação vem como iluminação. Se você entendeu a história da banana obtendo energia dela, então você deveria ter entendido como se iluminar e de que forma. Isso remete ao que eu lhe disse sobre como, quando você for à China através da alma, você falará chinês e entenderá a essência e a emoção do idioma e não apenas o significado do dicionário. É a elevação da alma e não entrar em um elevador, mas expandir a alma para se iluminar. Então, Acho que você entenderá o que isso significa e como deve trabalhar com isso. Pergunta ao Sr. Cash: podemos tornar os planetas mortos habitáveis utilizando a ciência e a tecnologia do plasma grave? Sr. Cash responde: contanto que você possa fazer uma cúpula lá, então sim. Não existem planetas mortos, você tem que descobrir o que vive lá. Não há nenhum canto nesse universo que não tenha um plasma ativo como forma de vida. Quando há interação entre a gravidade e a inércia, o resultado é a vida. Durante milhares de anos bebemos as águas deste planeta e às vezes éramos envenenados ou contraímos todo tipo de doença porque não entendíamos que a água era a causa da doença. Quando fomos educados e iluminados nas ciências e desenvolvemos microscópios, descobrimos que há bactérias na água. Devido à nossa falta de compreensão, não sabíamos da existência delas. O mesmo acontece agora com o espaço e o que temos que descobrir sobre ele. Temos que entrar nesse rio de conhecimento e ver qual parte ainda não entendemos. Que a própria vida existe naquele tempo e lugar e que pensávamos que estava vazio ali. Quando você faz uma trilha na mata, dizem para você não beber de um riacho, mas sim do início do riacho, que é uma nascente. Porque abaixo da nascente, a água é contaminada por cervos, ratos e outros animais. A partir da nascente, outras energias foram adicionadas a ela. É a mesma coisa no universo. Você precisa descobrir o que vive no fluxo dos rios dos campos magnéticos ali. Mesmo que lhe pareça que não há vida lá porque não há planeta lá, pode ser uma colônia do que você chama de energias plasmáticas da Covid. Não há lugar no universo onde não haja vida. Você está em uma vida maior, mas não pode observá-la, então você acha que ela não existe. Na verdade, é porque você é pequeno demais para observá-la. Não há planetas mortos. Se você encontrar um planeta vazio, você pode colonizá-lo, mas cuidado com o que está embaixo de você. Esse projeto de colonização trará muitos dados interessantes e novas pesquisas e entendimentos. Estamos nos preparando para a colonização e ela precisa estar em um estágio de estado real. Tenho certeza de que nos próximos meses você ouvirá mais sobre o programa da Fundação Cash e sobre a colonização de outros satélites. Se as coisas correrem bem, o projeto deve acontecer nos próximos 2 anos, mas nossos conservadores dizem que isso levará de 8 a 10 anos. Mas o desenvolvimento da tecnologia já está tão avançado que 2 anos ou até mesmo 1 ano a partir de agora é bastante viável. Quando os governos permitirem que o novo sistema gravitacional de plasma substitua a tecnologia espacial de propulsão por foguete, haverá uma evolução em todo o setor espacial. Veremos esse anúncio nos próximos 12 meses e talvez muito antes. Se tudo correr como está planejado, veremos uma mudança total na tecnologia espacial atual. Não é que achemos que isso possa acontecer, isso é o que nos comprometemos a fazer acontecer. Portanto, Musk e a NASA passarão a fazer parte dos livros de história da tecnologia espacial dentro de alguns meses, porque outros governos decidiram que já se perdeu tempo suficiente com a propulsão de foguete. Não é que foi desperdiçado esse tempo, mas atingimos a limitação de transportar carga e alimentos e o que é necessário para sobreviver. É hora de olhar para o novo entendimento. A nova maneira não pode estar sob os sistemas criados pelo homem. Ela precisa ser uma replicação de como o universo funciona. Uma réplica de como a vida existe em dimensões multifacetadas e multidirecionais, como o planeta Terra, onde nos movemos, criamos calor, alimento e vida, e criamos a dimensão de emoção e presença. Se uma estrela pode transferir energia que se transforma em um planeta com todas as suas diferentes facetas, então não pode ser tão difícil replicar isso, uma vez que entendemos o processo. E nós da Fundação Cash entendemos e reproduzimos o processo. Quando isso se tornar conhecido, as coisas mudarão. Fomos silenciados pelos belgas para abusar e roubar. Agora, outras nações quebraram a barreira e essa tecnologia agora se abriu. Muito em breve, vocês ouvirão falar dela. A colaboração da Fundação Cash com a nação mais poderosa da Terra foi assinada e selada. E o que você apoiou a Fundação Cash durante todos esses anos se tornará realidade, independentemente de um bando de pedófilos na Bélgica, do chefe da nação deles, de seus funcionários e da força policial deles. Mas foi uma coisa boa, porque nos permitiu corrigir e desenvolver muitas coisas. Pergunta para o Sr. Cash. As cidades normalmente pegam a água dos rios e a tratam com alumínio floculante para precipitar os contaminantes. Mas esse alumínio acaba se tornando um contaminante secundário e eles não conseguem se livrar de todos os componentes químicos. Todas essas águas não são realmente boas para as pessoas beberem, não é mesmo? Sr. Cash responde. Nos locais onde eles reciclam a água através desses tipos de processos de tratamento de água, vemos certas doenças coletivas. Analisamos os efeitos nas estruturas locais nacionais da sociedade que usa essa água. Por exemplo, que tipo de doenças e comportamentos são gerados a partir disso? Houve um grande estudo sobre a cidade de Londres e como o uso de pílulas anticoncepcionais afetou as taxas de natalidade. Houve um uso expansivo de anticoncepcionais pelas mulheres e, através da reciclagem da água de esgoto e sua realimentação no abastecimento de água potável da cidade, reduziu a contagem de espermatozoides nos homens. Esses são alguns dos problemas que podem ocorrer. A água reciclada também é muito usada na agricultura e vai diretamente para a cadeia alimentar. Mas os cientistas não entendem a conexão plasmática de como isso ocorre. A nova tecnologia mudará muitas coisas nos próximos tempos. A Fundação Cash não é a única alternativa, há outras, como a que ouvimos nosso amigo no México. Mas temos que entender como usá-la corretamente. Pergunta ao Sr. Cash. Pessoalmente, produzo uma boa quantidade de água de Ganges diariamente e ofereço esse processo à estação de tratamento de água daqui, mas eles não estão interessados em fazer isso. Sr. Cash responde. Porque eles têm que gastar dinheiro para fazer isso. Esse é um dos problemas para mudar o curso da humanidade. Se um país ou um governo fizer isso e mostrar todos os benefícios disso, todos se interessarão. Esse avanço é importante. Buscador de conhecimento diz: cerca de 200 pessoas vêm todos os meses buscar água de Ganges. Quando bebem e provam a água, ficam viciadas. Elas não conseguem beber nenhuma outra água, nem mesmo de poços profundos ou qualquer outra coisa. Sr. Cash responde: isso acontece porque você criou uma conexão emocional com essa água de Ganges, especialmente se você usar o Ganges CO2, porque ele tem uma certa quantidade de zinco, o que afeta assim a emoção. Vimos isso com a Lisa e o Jim na Austrália, com suas alfaces. As pessoas pediam especificamente a alface deles. Seria bom colocá-la nos supermercados para que todos pudessem ter acesso a ela. Elas gostam porque o corpo delas recebe o que está faltando. O corpo busca isso subconscientemente. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse há um mês que a paz mundial seria anunciada nas próximas horas e dias. Pode nos dizer mais sobre isso? Sr. Cash responde. A paz já foi estabelecida, mas é preciso observar como as coisas estão acontecendo de maneiras diferentes. A base fundamental para a paz mundial foi estabelecida. Tanto é assim que os chineses assumiram a liderança e o poder econômico deles está ditando isso. O Oriente Médio tem sido um ponto quente de guerra nos últimos 1.500 anos e agora está sob forte influência dos americanos. A mesma coisa aconteceu na África por um longo tempo entre os comunistas e os outros. Essa situação foi resolvida pelos chineses sob a liderança do presidente Xi da China. Eles pressionaram pelo desenvolvimento e, ao mesmo tempo, mantiveram-se à margem sem tomar partido. Eles pressionaram com seu poder, com seu poderoso poder econômico, influenciando aqueles que compram deles. Essa é a nova maneira de encontrar uma solução para a paz, através do poder do comércio. É a maneira oposta de como os americanos têm pressionado pela guerra entre a Arábia Saudita e seus vizinhos, como o Irã. É um negócio muito lucrativo para os americanos e israelenses. Eles venderam o máximo de armas que puderam para os sauditas, que encheram seus bolsos com o ouro negro, ou seja, o petróleo. Mas então os chineses chegaram com uma abordagem diferente. Eles entenderam que a estabilidade e o crescimento vêm da paz e de um suprimento contínuo de recursos do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. A chamada sabedoria da abordagem militar não funcionou. Em vez disso, a sabedoria do investimento financeiro pacífico e da colaboração funciona de fato. Tanto é assim que, depois de cerca de 8 anos, o Irã abriu sua embaixada e seu consulado na Arábia Saudita nesta semana. A mesma coisa está acontecendo nos Emirados Árabes Unidos, onde eles estão cancelando vários acordos militares com os americanos em favor da colaboração e da maior expansão com a China. A China injetou 100 bilhões de dólares em linhas de gás iranianas, pois quer garantir que essas linhas de gás nunca sejam danificadas. Para fazer isso, eles precisavam de paz e cooperação com os sauditas. O mesmo padrão está acontecendo na África, e 20 novas nações estão fazendo fila para se juntar ao BRICS na reunião dos próximos meses. Isso desvalorizará o dólar americano. Isso fez com que os americanos mudassem de direção, mas talvez apenas no curto prazo para tentar recuperar essas nações. Mas a longo prazo, eles perderam terreno para os chineses. O presidente Xi é muito prudente em sua maneira de agir. Eles pressionam com suas enormes empresas de construção para dar às nações o que elas precisam. A China pode perder no curto prazo, mas garantirá o sucesso no longo prazo. O mesmo acontecerá na Ucrânia muito em breve nos próximos meses. O Vaticano pagará caro por sua interferência na Ucrânia. Já vimos isso nos últimos dias com o rompimento de uma represa na Ucrânia, seja por acidente ou deliberadamente. Havia um grande plano dos aliados ocidentais para empurrar a guerra para a própria Rússia e talvez começar outra guerra, sim. Um grande número de soldados e equipamentos militares foram arrastados pela água. Mas eles não nos dizem isso na mídia ocidental, não é? Os relatórios militares oficiais mostram que centenas e milhares de veículos foram arrastados. Todas as promessas deles de recuperar agora se tornarão um perigo maior para outras coisas. A China será a beneficiária da perda dessa represa, porque eles a reconstruirão. Nenhum outro governo tem o apoio financeiro e os materiais necessários para reconstruir essa represa, exceto a China. Isso custará bilhões de dólares. Com as novas tecnologias da Fundação Cash, especialmente na agricultura e o apoio dos chineses, a China logo substituirá a Ucrânia como celeiro de grãos. Talvez em 2030, a China se torne um exportador de grãos, substituindo a Ucrânia. Esse é o maior erro que o Vaticano cometeu ao incentivar essa guerra. Os americanos também pagarão, e ainda mais caro, porque os grãos chineses não serão transgênicos. A Fundação Cash terá uma grande participação nesse desenvolvimento. Por volta da década de 2030, a China se tornará um dos principais fornecedores de sementes bonitas, naturais e, o mais importante, não transgênicas. Isso fará com que os americanos recuem, devido à forma como endividaram tantos agricultores em todo o mundo, especialmente na África e na Ásia, manipulando-os para que comprassem sementes transgênicas. Todo ano eles precisam comprar novas sementes. As novas sementes, com a ajuda da tecnologia do plasma, trarão muito alívio aos agricultores. Em geral, veremos uma grande mudança, mas ela precisa ser fundamental, não pode ser apenas conversa. Também sabemos que situações como a de Taiwan serão resolvidas pelos chineses de forma muito amigável. As forças contra a China estão tentando usar isso como um ponto quente. Taiwan deve se tornar parte da China continental nos próximos 5 a 7 anos. Os chineses não criam guerras para conseguir o que querem. Em vez disso, eles usam a sabedoria e fazem as coisas da maneira sábia. A longo prazo, a China será a única beneficiária. Eles usarão seus ganhos para a paz mundial. A semente da paz mundial foi plantada pela liderança chinesa e você verá isso. Eles me dizem que eu apoio muito os chineses com isso e aquilo, mas a verdade é que nos sentamos onde a realidade está e observamos o que está acontecendo. Temos feito parte da estrutura e veremos como as mudanças ocorrerão. As notícias que ouvimos nos jornais e na mídia ocidental são todas um monte de mentiras. Essa é a única maneira de manterem vivo o poder colonial deles, mentindo para seus leitores. Mas o fato é que não há mais colônias. Por volta de 2011, um embaixador chinês me disse uma vez que agora a colonização vem através da ciência. Ele me disse: se conseguirmos cientistas como você, teremos mais sucesso porque você é como um poço de petróleo. Nenhuma terra pode substituir a nova tecnologia e as ciências que cientistas como você trazem. Esse poço de petróleo aterrissou na China. Vemos todos os ângulos do desenvolvimento e ele se baseia na justiça e no desenvolvimento da paz e não no poderio militar. É possível ganhar mais dinheiro com a paz do que com as poucas fábricas que fabricam armas. As únicas pessoas que ganham dinheiro, especialmente no Ocidente, são a igreja e os fabricantes de armas. Eles matam e o resto da família paga para a igreja toda semana para rezar. Agora tudo isso chegou ao fim. O novo caminho da ciência e da tecnologia começou e é apoiado pela nação mais poderosa do mundo. Vocês, como cidadãos, verão e perceberão isso gradualmente nos próximos tempos. Pergunta para o Sr. Cash. Você ainda conseguirá cumprir a promessa de entregar as unidades compactas no segundo trimestre devido à situação atual? Sr. Cash responde. Estamos tentando, sim. Se não no segundo, então no terceiro trimestre. Estamos buscando a produção em massa. No final de junho ou no início do terceiro trimestre, começaremos a enviar tudo. Isso será feito antes de encerrarmos todas as nossas operações na Europa. Sim, você ainda pode fazer pedidos. A linha de produtos aumentará enormemente nos próximos 12 meses até 2 anos. Estamos tirando isso das mãos da Fundação Cash, mas ainda faremos parte da organização. Dessa forma, poderemos nos concentrar em pesquisa e desenvolvimento e nossos parceiros farão a comercialização e o marketing. Fizemos muitas das pequenas coisas apenas para mostrar que a tecnologia funciona de fato. Agora passaremos de algumas centenas de produtos para dezenas de milhares. Um adendo aqui, não ficou claro se o logotipo da Fundação Cash aparecerá nos produtos ou nos parceiros, mas quando ouvirmos saberemos que a Fundação Cash faz parte disso. Seguimos esse caminho. Um outro adendo aqui. Isso significa que a Fundação Cash tem menos controle sobre os produtos? Estamos no desenvolvimento de uma tecnologia de ciência espacial e não no marketing. Só fizemos isso para mostrar que a tecnologia é correta e aplicável. Você verá uma nova marca, um nome e uma nova estrutura de marketing. No passado usávamos os buscadores de conhecimento, mas isso não deu certo. Agora colocamos nas mãos de profissionais, nas mãos de um governo, o lançamento dos produtos da Fundação Cash. Não está em nossas mãos. Somos a maior parte da propriedade e estamos satisfeitos com isso. Isso permite que nossa equipe faça o que viemos a fazer aqui, que é trazer a mudança através de novas tecnologias. Ele disse uma vez que queria manter a Fundação Cash livre e independente. E um adendo aqui, o que isso significa em relação ao governo chinês? Quão independente será a Fundação Cash no futuro? Sr. Cash continua. Coletivamente veremos depósitos de produtos europeus, americanos, asiáticos e muito provavelmente africanos em uma escala muito grande, ainda maior que a da Amazon, nos próximos 5 anos. Não, nós nos comprometemos com esse acordo já. Portanto, não se trata de uma conversa sobre o que poderemos fazer. Só precisamos de tempo para passar pelo processo. Os ensinamentos continuarão como estão agora. O horário dos ensinamentos mudará, pois estamos mudando nossa sede de operações. A linha de produtos da Fundação Cash estará sob uma nova bandeira. Um nome, talvez. E estará sob uma nova bandeira de uma nova organização e aparecerá internacionalmente. Estamos sendo apoiados agora com uma estrutura enorme. Temos acordos assinados e selados. Só que temos que aprender a operar nesse novo ambiente e eles têm que aprender a se ajustar às novas tecnologias. É um processo de crescimento que foi iniciado semanas atrás. Nossas próprias equipes estão aprendendo a fazer parte desse processo e a se organizar para participar disso. A tecnologia da Fundação Cash ultrapassará a Apple, a Microsoft e as demais nos próximos 5 a 10 anos. Porque ela abrange tudo, desde a agricultura até a energia, os alimentos, o espaço e a saúde. Mas temos que ser muito prudentes e nossos parceiros são muito cuidadosos em como fazer isso. Passo a passo, temos que confirmar que podemos entregar isso. A linha de produtos deve chegar a cerca de 30 mil nos próximos 2 anos. É mais ou menos muito viável isso. E tudo levará ao ethos da Fundação Cash no processo. Saímos da obscuridade de uma forma muito grande. Talvez o fato de termos perdido tanto nos últimos 2 anos tenha nos trazido ao ponto em que estamos agora. Presumo que muitos de vocês possam imaginar para onde estamos indo. Estamos comprometidos e assinamos os contratos. E quando assino um contrato, eu o cumpro. Sem dúvida, nos próximos anos nos tornaremos uma das maiores corporações do mundo. Fazemos parte de uma organização maior. E nessa organização estamos envolvidos apenas em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e novas estruturas. É graças a todos vocês e àqueles que nos apoiaram em segundo plano. Muitos de vocês serão chamados a se juntar a nós. Mantemos um registro de todos que fizeram algo com a tecnologia. Mas não é só porque você fez um gancho, ou fez uma coisa boa ou qualquer outra coisa. Você precisa ser um especialista no que faz e trazer isso para a Fundação Cash para que possamos assim prosperar. Os ensinamentos não serão interrompidos. Temos garantias de que os ensinamentos continuarão, mas a linha de produtos e sua entrega se fundirão em uma única organização no próximo ano ou dois. Pergunta para o Sr. Cash. A Turquia terá uma nova posição com relação à paz? O Sr. Cash responde. A Turquia assumiu uma posição muito delicada. Há uma longa explicação sobre isso que você pode ler na transcrição aqui desse workshop. Mas parece que um buscador de conhecimento que ajudou a reeleger o presidente turco, ele é um bom amigo do Sr. Cash. O apoio de fundo veio da China em relação a algum tipo de suporte financeiro. Eu acho que ele também teve que concordar em abrir mão de alguns de seus negócios com os americanos israelenses. Mas ele tem câncer, o presidente turco, e não se sabe por quanto tempo poderá permanecer no cargo. Os americanos tentarão seduzi-lo, mas ele é importante para a paz no Oriente Médio. A China desempenhou um papel fundamental nesse processo de paz. Pergunta para o Sr. Cash, o que significa quando alguém tem olhos de duas cores diferentes? E o que os olhos vermelhos significam para a alma? Sr. Cash responde, sobre os olhos vermelhos, você tem que perguntar à própria pessoa. Quando há duas cores diferentes nos olhos, geralmente significa que a pessoa tem dois caráteres ou personalidades diferentes. Em geral, são pessoas muito agradáveis de se conviver. Tenho alguns amigos que são assim. Eu costumava pedir a eles coisas como, por exemplo, se tivessem um olho azul e um verde, que fechassem o olho azul e dissessem o que o verde está pensando sobre a mesma emoção. Mesmo que eles digam que é a mesma coisa, você mesmo observou que a história mudou. Portanto, você sabe que eles têm emoções diferentes. Talvez você se lembre do que dissemos sobre os olhos dos chineses, olhando direções diferentes. Mas com eles, isso é emocional. Com as pessoas que têm duas cores de olhos diferentes, o olho azul, ele pode amá-lo e o olho verde pode odiá-lo. Você nunca sabe com qual deles está. O desenho no quadro branco no ensino de hoje mostra que começaremos a ver os efeitos colaterais reais do corona. É importante conectar e entender tudo isso. Há mudanças no cheiro, no comportamento, novos cânceres e outras novas condições com as quais teremos que aprender a conviver. Mas com o corona, encontramos novas oportunidades de sobreviver com ele. Precisamos entender que o corona é baseado em cálcio e nem tudo será ruim quando pegarmos um vírus, porque agora os vírus fazem parte de nossa vida diária, já que nos tornamos homens do espaço. O espaço não tem nada além de vírus e não tem bactéria. Portanto, temos que aprender a ver qual deles nos beneficia e qual deles é um perigo para nós. Tivemos o primeiro contato internacional com isso em grande escala e, pela segunda e terceira vez, veremos a oportunidade e o resto. Como organização científica, aprendemos muito com o corona. Com um estudo mais aprofundado, isso nos ajudará em nossas viagens no espaço. Juntem-se a nós nas sessões de julho, pois isso completará uma grande parte de nossa pesquisa. Esse é o fim de Síntese Rápido do workshop número 489.